chega da cumeira do colégio Allan Kardec. O anjo Ismael desembainhar uma espada de luz e dizer: nada temas, Eurípides, daqui serei o teu sustentáculo. Escuta Bezerra de Menezes da farmácia afirmando: daqui serei eu. E no caminho tem uma visão no caramanchão, num jardim. Ele vê uma figura inesquecível resplandecendo em luz e percebe tratar-se da maior estrela da humanidade, do próprio Cristo, que ele diz: meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. E ele sai chorando para dar o seu testemunho, e ele, sabedor também do direito, como autodidata, vendo que o próprio código asseverava que se não havia má intenção, se não havia o dolo, ele poderia ser beneficiado. E como o processo prescreve a ação, ele enfim é aclamado pela multidão. Realiza o culto diário das 9 horas da manhã e teve muitos momentos bonitos, um episódio engraçado. Nos narra Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, que uma vez uma senhora vai ter com Chico Xavier. Ele diz: seu Chico, eu não preciso mais que o senhor me ajude, porque ela recebeu donativos, cesta básica, devido à sua situação muito difícil. Mas eu orei para um grande apóstolo aqui do Triângulo Mineiro. Me fugiu o nome que ela usou agora, mas alguma coisa como Arcebispo Bansan. E Chico agradece e fica perguntando: mas quem será esse grande apóstolo, que eu não sei quem é? E pergunta a ela, e ela mostra a foto, o desenho de Allan Kardec, que se encontrava num selo apostado, numa edição comemorativa. Na verdade, diz Emmanuel, ela olhava para Allan Kardec, orava pelo nome errado e Eurípedes Barçanufo atendia. E lhe socorreu a ponto dela não necessitar mais da assistência de Chico. Em 1918, com apenas 38 anos de idade, Eurípedes atendendo na farmácia, o mundo inteiro assiste à grave epidemia da gripe espanhola, a influenza que ceifou a vida de milhões de pessoas, inclusive no Brasil. Um hóspede hospeda-se no hotel da cidade de Sacramento. Em breve, os familiares da dona do hotel são acometidos. Eurípedes começa a tratar de muitos doentes. A gripe se espalha e não havia qualquer tratamento. Febres incontroláveis, as pessoas caindo como aves abatidas, vários corpos sendo carregados em carroças, a cidade entre luto, o colégio tem que ser fechado, as aulas encerradas. A malha contrai a gripe, mas de uma